que observa o tráfego pousando, vai ultrapassar a interseção, seu tráfego ingressa, reporta a linha de tráfego. Autorizado o cruzamento, aguarde para girar a base. Prolongue a trânsito. O Juliette Sierra, táxi livre, ao estacionar para frequência livre. Frequência livre à estação. Romeu Oscar autorizado a linha de decolar, 130, 112. Tráfico Luiz, livre base, reporte final. Comodoro 67, patrono. Controle Salvador 67, patrono. 67, patrono, possível. Cruzando no 120, possibilidade de voar pro Adbridge. Já transfiro o seu coordenador com Recife, 67, patrono. Aguarde. Positivo. Continua a aproximação. Assumir a aproximação, o Verso Leite tem tração do composto completo. Livre pouso no 7, 130, 14 nós. Pouso completo como 7, 14. O meu Oscar decolou ao 5-4, corredor Axé, 1208, prossegue, bom voo. 1208, meu Oscar. Salvador, Patatango, Quilo, Romeu Oscar. Oscar, 1 no meu pés, corredor Axé, reporte fora da barra. Está presente a autoriza 2500 na Praia de Borro de São Paulo, senhor? Prossiga direto no morro, aguardando para atenção, Quilo, Romeu Oscar. Sente, Oscar. Para endereço no Interlagos, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, dá presente para o da rotatória, chama no Torre, 1 no 8, 3, 6. Santória, chamando Torres, 286, grato, uma boa tarde. Boa. Oi, Salvador, boa tarde, Papatango Victor, mais de Quebec. Não confio, confirmo. Papatango Victor, mais de Quebec. Na Quebec, final no 7 autorizado, ajuste 1020, 150 graus com 1-12, reporte final de 3 milhas. Passará na final de 3 milhas, ano 7, Victor, mais Quebec. Tiro isso que no solo 5-6, backtrack autorizado, reporte livrando. Oscar, livre ascensão, 2.500 pés. Oscar. 2.500 pés, ó. Seus contos, prossiga para 2.000 pés. Está autorizado LSXUA, reporte localizador. Autorizado 2.000, reportará no ILS igual no 924. Boa tarde, São 3, ano 44, Romeu. Oh, 44, boa. Chegada Mari, desça para o 050, acionando a identificação. Mari 050, São 3, ano 44. Afinal de 3 milhas, ano 7, Victor, Mike Quebec. Autorizado pouso no 7, 150 graus, 14 nós, Mike Quebec. Livre pouso no 7, Victor, Mike Quebec. Salvador, WebJet 6723 para autorização de tráfego, Fortaleza. 23 Fortaleza, autorizado, nível... Só um minuto. Agora sim, 6723, Fortaleza autorizado, 330, autorizou 19, decola da 10, curva esquerda, Momo, transmissão frote, controle 1208, cena 5422. 600, completando a chegada Mari, desça para 2.000 pés, está autorizado. Ele é X-Ray, reporte localizador. Ok, para 2.000 pés, reportará interceptando. Gol, 1600. No ILS, Gol, Panamá, 24. Completa ele é sexo e chama torre 18, eles vão ver. 186, Gol, 924. Torre Salvador, Gol, 924 no ILS, para embaixar travado. Gol 924, continua a aproximação, pista 10, reporte baixar travado. Confirmando baixar travado? Afirmativo. Sente vento de 140 graus com 14 nós, autorizado o pouso, pista 10. Sente, autorizado o pouso, Gol 924. Quebec, se ele tiver que track autorizado a estacionar a frequência ali. Obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, Golo 754, Campinas da Romeu, autorização, Campina Grande. 754, Campina Grande autorizado, 390, Operzulu 1-0. E cola, Operzulu 0, curva direita, da corrigindo, curva esquerda, saída Pulca, transição Zipar. Controle 1208, aciona 5424. 390, Campina Grande, Operzulu 1-0, decola 5-0, curva esquerda, saída Pulca, Zipar. 1208, transporte 5424, Gol 1754. 754, está correto, chama para o Spec acionamento. Salve, Salvador, boa tarde. 4089 da Azul, Vitória, 1 a Romeu, 360. Azul 4089, autorizado Vitória, 360, Operisk 50. Decola da 1-0, curva direita da El, Leda Eudes, controle 1208, aciona 5415. Aqui 408, nossa autoridade de Vitória no 360, decola da 1-0, da El, Leda Eudes, para consertar, Operisk 50. 1208 ao controle e 5415 funciona. E primeira curva à direita, 489 está correto, chama o pushback acionamento. Vamos lá. Uno 924, solo ao 05, libera a direita, solo em 121, décimo 9. 219, a direita, igual 924. 1600, pista vista e trem baixado. 1600 completa, ILS Situation, mano, torre agora em 118 desse 1600. Ok, 1386, confia? 186, afirma. Ok, obrigado, bom dia, boa tarde. Boa. Para o puxe, acionamento na 3. 4089 no 03, autorizado, chama táxi. Camarada táxi. 7, após desvio direto pelo. Após desvio pelo, sim. Oi, de Salvador. Muito bem, muito bom dia, boa tarde. É o gol 1600. A meia milha de externo, com o trem baixado, travado. 1600, pista 10 livre, vento de 130 com uma dúzia, autorizado pouso. Ok, obrigado. Suno 44. Livre descida para 2.000 pés, o altímetro no 020, autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Autorizado 2.000, com 20, LS X-Ray, portaria autorizado, 3144. Escola da pista 1-0, curva esquerda, Fuca, Jama, após direto, controle 1-0-1, estaciona 5-4-2. Tem que confirmar o transponder, por favor? 5423. Positivo, está autorizado Aracaju, nível 230, conforme plano, Fuga Jama Aracaju 208, 5423, 206. 206 correto, campo de estacionamento. Camarada. 4089 para o táxi com 5-4 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternando com fins. É 5-4 a bordo? Afirmo. 4089, táxi direita via Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1186, altímetro 1099. Direita até o ponto de espera 186 para a torre, obrigado. 1019. Do WebJet 6723, tá? 6723 no 04, docente. Após o tráfego da Azul livrar retaguarda, autorizado chama táxi. Docente, então após o Azul, vai chamar o WebJet 6723. Solo Salvador, ou 1900, tá com 0650. 9600, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette para 09. Escutou o radar para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite ao curso localizador, livre descida para 2000 pés, 1019 é o altímetro agora. Sobre vetoração, mantenha a proa, limite localizador 2000 pés, eu vou no 6910. Livre ascensão 045, né? Tem intenções? Prosseguindo 045, confirme. Obrigado, informe se chama de pouso em Barra Grande. 30, copiado. Salvador, bolo 754-08, ponte estranha. 75408, coordena uma equipe de solo após o parqueamento da aeronave da Gol no 09, autorizado, chama táxi. E após a Gol no 09, câmara já chama táxi. Rumo 697, reação à navegação agora na proa de Duna para o ILS X-Way Pista 10, reportando estabilizado. Duna, informar estabilizado, voo no 697. 3144 estabilizou. 3144 completa ILS X-Way, chamando torre 1 no 8, decimal 6. 8-6, até breve, obrigado. Controle Salvador, voo no 328. Voo no 328, boa tarde, acendo identificação de chegada a Mari, desça para 3000 pés do altímetro 1019. Chegada mais, descendo para 6 mil pés, 1-0, 1-9, 1-3-2-2. Oi, boa tarde, está prisão 4-4, 1 milha do... 1 milha e meio, externo, chave travada. Autorizado o pouso pista 10, vento de 140 graus com 1-12. Está 3-1-4-4. Excelente, está prisão 4-4. 1-0-1-9. Direita, em alto, ponte de espera de 2,5 a torre, o F-77, 2,3. 4089, Dael, 1500. 4089, contato radar na decolagem, suba ao 360, saída da EO. 360. Boa tarde, o F-77-23, está próximo do ponto de espera, não é zero. Gente, mantém ponto de espera, tráfego já autorizado por uma. Mantém o F-77-23. Condições visuais, eu vou 1-6-9-7. 1-6-9-7 completa, o ILS X-Way chamando torre, 1-8, decimal 6. 18-6, obrigado, também. Victor Mike, Quebec, chamou? 3144, autorizado o pouso. 140 com 1-12. É, obrigado. Era meia dúzia a bordo, eu só não consegui copiar o cotejamento. Chama a torre no noite, meia dúzia, estacionamento e táxi. Wilson, Quebec, livre acionamento, chama táxi. Fortaleza, nível 370. Já tenho Fortaleza, 370 autorizado, upper do Lu 19, decola da 10, curva à esquerda, Momo, transição, frote. Controle 1208, aciona 5435. Autorizado Fortaleza via upper Zulu 19 no nível 370, decolada 10 com curva à esquerda, Momo frote a saída. 208 a controle, 5435 ao transporte, então 3206. 3206 correto, chamo de perfeccionamento. Reportado. No solo ao Zulu 6, à direita 219. Direita 219, então 3144. Boa tarde, voo 1697, final, visual, passar travado. 1697, o tráfego da TAM está livrando a pista, o vento é de 130 com uma dúzia, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, pista 1-0, voo 1697. Linha 723 após o 737 Gol ali, mantém. Após o Gol ali, mantém. 767. Táxi Patiuno, Índia e Alfa, ponto de espera da 90, Torre 1-8-6, altimetro na 09. Táxi Índia e Alfa, ponto de espera, ponto 2-3-6, 1-19, mantém. 1-9, chame para ingresso no 7. Autorizado ingresso no 7, reporte a linha de pronto, Urbana Quebec. Quatro da passagem, tráfego da Gol, tá descendo via Pátio, após ingresso, portão 08. Ok, após passagem 37, autorizado táxi, portão 8, confirme, 3144. 14, Vitor Mike Beck. 1697, no solo aos 19. Direita 121, décimo 9. 1219, 1697. Beleza, 3216 no 2, espera que 3216 no 02, após a passagem de tráfego da Gol à retaguarda, puxa acena, chama táxi. Após o Gol, puxa acena, reporta o táxi, 3216. Paulo Salvador, Gol, 1697, estou na próxima táxi. No 697, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 85, Gol no 697. Salvador, boa tarde, Gol no 754, próxima ponte espera da 10 da Tron. Ali mantém no 0, não, no 0, no 754. Mantém no 0, 754. Na Quebec, decolou os 20, 1208.